ação e reação. Pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Programa número 25, capítulo 6, no círculo de oração. Como é que é a vida no mundo espiritual? Qual a consequência dos nossos atos na Terra, na nossa vida espiritual? Isso que pensar que a morte acaba com tudo é digno de irmão materialista ateu, que não acredita na vida eterna. Mas irmãos que acreditam na vida eterna, pensar que a vida eterna é uma coisa assim meio mandrake, que fica tocando harpa eternamente, será bom para os tempos passados, distantes, medievais, ou antimedievais. Ou então pensar que a gente vai ficar dormindo lá até o dia da ressurreição, isso não honra a ideia de Deus, mas não honra mesmo. Capítulo 6, vamos lá? No círculo de oração. André Luiz vai dando continuação à história. Tem muito a ver com a gente. Todo mundo vai para o outro lado, ninguém fica para a semente. Na terceira noite de nossa permanência na casa, o instrutor Druso convidou-nos para o círculo de oração. A mansão da paz, né? Silas explicava-nos, generoso, que teríamos oportunidade para interessantes estudos. Vocês fiquem atentos que vocês vão ter uma surpresa no fim dessa história relativamente a Silas e Druso. Quem não tem um sofrimento qualquer, quem não chora a sua lágrima secreta. Então vamos se preparando. O serviço da prece em conjunto, duas vezes por semana, era realizado na mansão em local próprio. E no decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, superintendiam a instituição. Vocês estão vendo que lá, até na outra dimensão, há dimensões várias, que lá também certos espíritos são tão elevados que para aparecerem em locais assim mais próximos da Terra tem que se materializar também. Prestando atenção, não é só na Terra que se materializa espírito, mas cuidado com muita sessão aí que não é verdade, mas o fenômeno existe. Nessas ocasiões, quando espíritos mais elevados que superintendiam a mansão paz se materializavam, lá mesmo no mundo espiritual, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas atinentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas. E de certo, mesmo nós, adventícios no estabelecimento, quer dizer, tinham chegado há pouco, ainda estavam se adaptando, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimento oportuno. Regozijei-me, isto é, fiquei muito alegre. A notícia com a perspectiva de aprendizado maior. Hilário, algo preocupado. Hilário é o companheiro de André Luiz, né, nas viagens, também médico, no mundo espiritual. Inquiriu se devíamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente escoimados de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Cuidado com os maus pensamentos, é o que ele está dizendo aqui. Vali-me de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha a acolher-nos. Quando nós formos a reuniões assim desse tipo, ou realizarmos, tem a reunião do céu, não é? É preciso tomar esse cuidado e fazer essa prece a Jesus antes. Prestar atenção nisso aqui. Os pensamentos falam para os irmãos espirituais. Eles nos veem por dentro e por fora. Até o Apocalipse avisa que no julgamento final nós ficaremos com as nossas vergonhas de fora. Alguns pensaram que fosse com badalo, sei lá mais o quê. Não. Permitam-me falar assim que todo mundo entende logo a coisa séria que é esse ensinamento. Ficar com as vergonhas de fora é aparecermos como realmente somos. Então, o julgamento final é assim. Então nós temos que realmente melhorar nossa condição espiritual, nossa conversação. Daí ser tão importante o segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, principalmente nas 5 lições do céu. Até vou repetir o texto, que é muito importante. Vali-me de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha a acolher-nos. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples em que Druso nos recebeu sorridente e bondoso. Vasta mesa, ladeada de poltronas modestas, em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens, apresentava cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. 3x2, por aí. Fora do círculo de pessoas que evidentemente emprestariam cooperação mais ampla à tarefa em perspectiva, achavam-se 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e nós. Dispunhamos ainda de tempo para a conversação edificante e discreta. Chegar nesses ambientes para fazer barulho é uma barbaridade. Aí tem que ser aquela conversa baixa, porque agitação prova pelo menos falta de educação, que não sabe comportar-se adequadamente nesses ambientes de meditação e ligação com o mundo espiritual. Aproveitei o ensejo, prossegue André Luiz, para indagar do prestimoso amigo quanto às funções dos 10 companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa, como ali robustecerem o pensamento. Silas não se fez rogado e aclarou de pronto. São amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes, altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Vocês viram que importância da vibração e das condições de mediunidade desenvolvida, ou sensibilidade desenvolvida, sensitividade, como dizem alguns, para a normalidade desenvolvida, tudo a mesma coisa, meu Deus. Os homens dificultam o entendimento das coisas mais simples. Vários nomes para a mesma função intermediária. E o médium é intermediário entre o céu e a terra. Entre o mundo invisível e o mundo visível. Admirado, meu colega considerou. Podemos interpretá-los como sendo santos em atividade na mansão? Olha o exagero aí da turma. Se eles espíritos exageraram, né? O André e o Hilário. Imagina até o pessoal quando vê uma entidade com pouca luz até, já fica pensando que é Deus. A Bíblia está cheia de casos assim. Parecia uma entidade de luz e diziam que era Deus. Podemos interpretá-los, então, como sendo santos em atividade da mansão? De modo algum, obtemperou Silas, bem-humorado. São, sim, trabalhadores prestimosos. Tanto quanto nós, padecem ainda a pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico, carreando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado para o justo resgate em futuro talvez próximo na reencarnação. Olha aqui. Bem que o velho Carlos Embaçaí podia nos inspirar alguma coisa para tratarmos nesse programa também. Ele que foi um estudioso profundo, o fenômeno verdadeiro da reencarnação. Que tal, velho Embaçaí? Isso quer dizer, a palavra reticenciosa de Hilário, no entanto, ficou no ar. De vez que o nosso amigo, apreendendo-lhe a inquirição, asseverou otimista. Sim, isso quer dizer que nas zonas infernais, também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho. Não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Que bonito, hein? Céu interior. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava a singular diferença do meio a que nos ajustávamos, pela extrema tristeza que lhe senhoreava a fisionomia, e perguntou respeitoso: meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que, francamente, se distanciam do tom psíquico aqui reinante? O interpelado sorriu e informou: são irmãs que, por mérito em serviço, quer dizer, ninguém é privilegiado lá não, tem que merecer. Mas a lei é universal, e Jesus já disse que no julgamento final dará a cada um de acordo com as suas obras. Vou repetir, o interpelado sorriu e informou: são irmãs que, por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhes tocam a alma de perto. Conheço-as pessoalmente. São mulheres desencarnadas, quer dizer, já faleceram na Terra, né? Que primam pela abnegação, atuando em socorro de espíritos familiares que sofrem nestas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram imprevidentes. Após lhes dirigir um olhar fraterno, aduziu: Madalena e Silvia desposaram na existência última dois irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente desde a mocidade até a morte, e em razão dessas desavenças cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional que estiveram situados. Nutriram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo o progresso da coletividade que lhes cabia servir, e alimentando a cisânia e a crueldade, quer dizer, a separação e a crueldade. A praga, né? Uma planta, vocês conhecem. Que lhes abraçava os pontos de vista. Quer dizer, botou o pessoal que lhe seguia os passos, abrigaram entre si. Levaram para o campo coletivo o problema pessoal de irmãos que não se davam bem. Que tristeza. Mas o que vai acontecer com eles? Vocês vão ver. Muitos crimes foram postos em execução, incitados por eles ambos, que estimavam acalentar a discórdia incessante entre os consórcios de arregimentação partidária. E por essa razão, espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos de lesa fraternidade que praticaram contra si próprios. Por ter de indagar em que consistiam as provações dos amigos infortunados a que nos referíamos, mas a palavra de Druso se fez ouvida, concitando-nos à necessária preparação. Você gosta de beber, ir para a reunião espiritual, encher a barriga e ir para a reunião espiritual, sair da cama direto para a reunião espiritual, sabe que tipo de cama que eu estou falando? Isso é loucura, é prejuízo para o trabalho, a não ser em casos excepcionais. Mas o bom mesmo é nos prepararmos anteriormente. É como chegarmos numa casa, numa festa, numa reunião social, sem tomar banho vários dias, fedendo. É assim que os espíritos percebem os fluidos animais que nós exalamos quando não nos preparamos para reuniões desse tipo. Certamente, ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu que nós outros, os que partilhávamos a prece ali pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis, para que não se verificassem interferências na câmara cristalina. Vocês vão saber logo o que é a câmara cristalina. Nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente durante a manifestação do venerável mensageiro cuja visita aguardava. Explicou que as forças associadas dos médiuns presentes se caracterizariam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sob nossa vista. Que coisa, tá vendo? Quando não temos esses aparelhos na Terra, fica na ambiência em nossa volta a vibração pesada. Aí por isso que a gente dá uns bregues, sacode, para afastar os obsessores, os pensamentos maus, aí o ambiente se limpa. Convidados finalmente pelo generoso diretor a externar qualquer dúvida ou preocupação que nos assomasse à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, ao que ele assentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos sem se deter em perquisições ociosas alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. Nada de egoísmo. Logo após, avisou que através de dispositivos especiais todos os recursos dos medianeiros, medianeiro é sinônimo de médium, presentes seriam concentrados na câmara que naquele minuto em diante estaria sensibilizada para os mistérios da hora em curso. Já imaginara o suspense da Hilário e André Luiz? Brando silêncio passou a reinar entre nós. Em atitude respeitosa e expectante, quer dizer, de espera, que está esperando acontecer, o diretor da instituição, o Druso, ergueu-se e orou comovidamente. Bem, próxima oportunidade, nós vamos dar continuidade a esse estudo e vocês estão aprendendo tanta coisa. Como é o mundo espiritual? Mas é difícil na Terra você não ser movido, às vezes, por melhor que seja, por sentimentos de angústia e queremos resolver nossos problemas. Mas não podemos ser assim. Temos que pensar nos nossos irmãos E aí Jesus resolve os nossos problemas. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.